todos um bom dia! Computador. Varna Quanta. Informática, equipamentos e assistência técnica. Terra Brasil promove neste sábado a festa Forró Escol. Só forrozão bom de dançar. E a promoção do cervejão. Escol Litrão, R$2 até 2 da manhã. Escol Litrão. É isso aí, Escol Litrão a R$2 até 2 da manhã. E mais. Mulheres VIP até 23 horas. Mulheres não pagam o ingresso até as 23 horas. Vem. Vem. Dançar no Terra Brasil. Sábado Forró Escol. E no domingo. Matinê só forró! Terra Brasil 100% dançante! Que rádio ouço? Manchester FM. Olha só, Janaína, de Corolla novo. É o XRS, esportivo com faróis de máscara negra. Aerofólio, saias laterais, banco de couro. Caramba, troca de marcha com borboleta. Nossa, é o máximo, hein? Reparou nos detalhes, hein? Viu o que eu fiz no cabelo? Ah, o quê? Chegou o novo Corolla XRS, muito mais esportivo, cheio de charme e ainda um ano de seguro grátis. Só essa semana na Saga Motors. Corra pra conhecer. Avenida Brasil Sul, Jamil Miguel, 3902-7 mil. Faça revisões regularmente. Você viu a nova Naturalis? Está linda! Venha conhecer! Equipamentos modernos e infraestrutura novíssima. Isso tudo por você. 25 anos Naturalis. A fórmula feita para você. 3324-9796. Manchester FM! Grupo El Rage apresenta Concurso Garoto e Garota Verão 2012. Dia 27 de maio no Jockey Clube de Anápolis. Inscrição gratuita. Idade de 4 a 24 anos, masculino e feminino. Faça já sua inscrição na portaria do clube. Maiores informações 92978636. Concurso Garoto e Garota Verão 2012. Um lindo desfile à beira das piscinas. Jockey Clube de Anápolis. O clube da família. 3314-1816. Apoio Grupo Fragelo. Grandes descontos pernambucanas. Todos os dias, ofertas imperdíveis para você. Confira as ofertas exclusivas de hoje. Refrigerador Electrolux por apenas R$699 à vista. Manta Casal Paraíba por R$39,90. Jaquetas infantis a partir de R$25,90. Não perca essa oportunidade, porque essas ofertas são válidas somente hoje. Aproveite também toda a linha de vestuário da Pernambucanas com descontos de até 60% dos produtos com etiqueta vermelha. Grandes descontos é só na Pernambucanas. Manchester FM. A promoção da Cachorrão Isso Filme é pra zerar o estoque. A hora é agora. Ligue 3321-0192 ou 3314-6662. Leve-se o orçamento que o Cachorrão cobre. A ordem é não perder nenhum negócio. Aproveite e conheça essa novidade. Isso Filme transparente contra raios ultravioleta. Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Leve-se o orçamento que a Cachorrão cobre mesmo. E corre, porque a promoção é só até enquanto durar o estoque. Promoção. São Mês das Mães Nacional Colchões. Toda a linha de colchões e conjuntos box, molas pockets, ensacadas, tudo em 10 vezes sem juros, nos cartões ou no cheque. Confira. Conjunto box, molas, Bonel, de casal, Ortobon de 890 por 499. Conjunto box, molas, pocket, ensacadas, de casal, de 1290 por 899. Travesseiro aconchego Ortobon, só 6,99. Nacional Colchões, o conforto do seu sono. Agora com 3 lojas em Anápolis. Avenida Mato Grosso, número 99, Jundiaí. Avenida Tiradentes, número 222, no centro. Avenida Presidente Wilson, ao lado da Receita Federal. Nacional Colchões, o conforto do seu sono. Manchester FM. Tá todo mundo curtindo a nossa rádio. Manchester. Show da Manchester. Bom dia, boa manhã, bom sábado, gente. Dê atenção às suas palavras. Ah, palavra é uma coisa maravilhosa quando bem usada, quando bem colocada. E palavra pode trazer até maldição quando você usa para xingamentos, quando você usa para criticar a pessoa, quando você usa para humilhar. Precisamos dar toda atenção às nossas palavras. Às vezes, começamos uma discussão boba com quem a gente ama até, por uma palavra ríspida, uma palavra mal colocada. Discussões por coisas sem importância, que podem até se transformar numa ferida aberta, acusações mútuas. Nada que um pedido de desculpas não possa resolver. Se você usou uma palavra que foi mal colocada ou que feriu alguém, reconheça e humildemente peça desculpas. Desculpe-se sempre quando usar palavras ríspidas, quando você, até sem querer, possa ter agredido alguém. O exercício de pedir desculpas vai ajudar você a ter mais cuidado com as suas palavras. Manchester FM 93,3. Manchester. E vamos à hora certa, 7h27. E eu repito para você, 7h27. Não é força, é jeito. Pra quem quer vencer na canção popular. Não é força, é jeito. Pra fazer o gol e virar o placar. Não é força, é jeito. Pra fazer gostoso na hora de amar. Não é força, é jeito. O amor nos fará renascer. O amor vai nos fortificar. O amor vai nos dar a medida da graça da vida pra gente acertar. Na esperança de um dia assistir a justiça entre os homens vingar. Nenhum pobre morrendo de fome, nenhum rico querendo humilhar. O amor é força que acende a paixão, poesia que brota do chão, mais forte que a própria razão. Só quem sente um dia vai compreender que o grande segredo da vida é amar pra valer. Pra tudo dar certo, pro mundo mudar. Não é força, é jeito. Pra quem quer vencer na canção popular. Não é força, é jeito. Pra fazer o gol e virar o placar. Não é força, é jeito. Pra fazer gostoso na hora de amar. Não é força, é jeito. O amor nos fará renascer. O amor vai nos fortificar. O amor vai nos dar a medida da graça da vida pra gente acertar. Na esperança de um dia assistir a justiça entre os homens vingar. Nenhum pobre morrendo de fome, nenhum rico querendo humilhar. O amor é força que acende a paixão, poesia que brota do chão, mais forte que a própria razão. Só quem sente um dia vai compreender que o grande segredo da vida é amar pra valer. Pra tudo dar certo, pro mundo mudar. Não é força, é jeito. Pra quem quer vencer na canção popular. Não é força, é jeito. Pra fazer o gol e virar o placar. Não é força, é jeito. Pra fazer gostoso na hora de amar. Não é força, é jeito. Mas pra tudo dar certo, pro mundo mudar. Não é força, é jeito. Pra quem quer vencer na canção popular. Não é força, é jeito. Pra fazer um gol e virar o placar. Não é força, é jeito. Pra fazer gostoso na hora de amar. Não é força, é jeito. Não é força, é jeito. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer a você pela companhia. Muito obrigada a você que esteve comigo durante a semana, ou você que só hoje, no sábado, pôde estar comigo. Mas foi bom estarmos juntos e fica marcado o nosso próximo encontro na segunda-feira, a partir das 6 horas, aqui na Manchester. Muito obrigada, Edmar Correia, que fez o comando da mesa de som. E agora nós vamos às notícias, com Roger Pires, Ademar Santillo e toda a equipe de jornalismo da Manchester FM. Boa manhã, gente! Bom fim de semana! Manchester, a nossa rádio. Notícias da Manchester. A informação dos principais acontecimentos. Agora para você. Notícias da Manchester. Está no ar o programa Notícias da Manchester deste sábado, hoje dia 26 de maio de 2012. As manchetes de hoje. O Globo. Fazer cópia de CD ou livro para uso próprio deixará de ser crime. O Estado de São Paulo. Número de corretores de redação do Enem cresce 40%. Segundo o MEC, reforço visa garantir rigor na análise das provas. O exame abre inscrições na segunda-feira. O Dia. Câmara rejeita pagamento de médico com verba da educação. Jornal do Brasil. Medo de investidores faz fuga de dólares bater recorde em abril. Folha de São Paulo. Um terço das brasileiras na pós-menopausa tem osteoporose. Correio Brasiliense. Comissão aprova prioridade na tramitação das ações de crimes hediondos. O Popular. Mega Sena pode pagar prêmio de 5 milhões de reais neste sábado. Diário da Manhã. Comissão rejeita isenção fiscal para curso que oferecer bolsa de estudo. Notícias da Manchester. Ademar Santillo. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Uma das coisas que um governante, seja ele prefeito, governador de estado, presidente da república, uma das coisas mais importantes na atuação de um governante é ter credibilidade nos atos que pratica. Nós estamos vendo aqui em Anápolis uma situação bastante difícil para aqueles que aqui querem trazer o seu capital, trazer o seu empreendimento. Walmart é uma empresa internacional, uma empresa norte-americana de venda em supermercado, e ela tem uma loja em Goiânia e tem aqui no Brasil 454 lojas do grupo Walmart que estão funcionando normalmente. E ela há muito tempo voltou as suas vistas para Anápolis, querendo se instalar aqui em Anápolis e procurando um local mais ou menos central para poder instalar o seu supermercado. E depois de muita pesquisa, a diretoria Walmart decidiu que iria se instalar na Avenida Universitária, logo ali perto da Unievangélica, naquele terreno onde antigamente ficava também a chácara do Pepe e também o curtume da Charqueada Santana, aqui na cidade de Anápolis. A parte de baixo está toda ela alugada ou adquirida pela faculdade e sobrando, portanto, a antiga chácara do Pepe ali para um grande empreendimento. E a informação é que eles haviam alugado o terreno ali, ou pelo menos já acertado o aluguel, para construir um grande prédio e Walmart funcionar aqui na cidade de Anápolis. Mas agora, surpreendentemente, depois de fechar o contrato de aluguel para o terreno lá na Avenida Universitária e iniciar o processo para sua instalação em Anápolis, Walmart suspende o projeto de Anápolis e vai, inclusive, anunciar o cancelamento. A Walmart tem empresa em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Goiás. Em Goiás, ela é em Goiânia, ali em frente ao Carrefour. A rede possui, ao todo, incluindo todas as bandeiras, ou seja, Walmart, Supercenter, Hipermercados, Big, Hiper Bom Preço, Supermercado Bom Preço, Mercadorama, Nacional, Maxi Atacado, Todo Dia e Sam's Club. Mais de 454 lojas espalhadas pelo Brasil. A rede Walmart segundo informações dos jornais, principalmente do jornal O Contexto, ela teria alegado dificuldades com o encaminhamento da documentação junto à Prefeitura Municipal. E o que é que despertou essa desconfiança por parte da Almar? É a questão que aconteceu com o Bretas. Enquanto a Almar sinaliza que pode não empreender aqui no município, o investimento do Bretas continua em passo de espera para se consolidar. O supermercado Bretas, depois de pronto, inclusive com as mercadorias nas gôndolas para a inauguração, o supermercado não pôde abrir as suas portas ao público devido a um processo que corre na Justiça de Anápolis através de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás. Isso devido ao prédio ter sido construído numa área brejosa de preservação ambiental, sem obedecer os limites de distância previstos na legislação que normatiza a matéria. Essa situação já persiste há quase 6 meses e não há, por enquanto, um indicativo de que o prédio possa ser liberado ou o que é que vai acontecer com o supermercado Bretas. Os funcionários que chegaram a ser contratados e treinados foram já dispensados. Então, essa situação do Bretas está trazendo um mal-estar muito grande. A Prefeitura Municipal, através dos órgãos competentes, permitiu que o Bretas construísse o seu supermercado. Ele foi construído um enorme prédio ali ao lado do Novo Jundiaí, Jardim Europa. É perto do córrego Água Fria. Outros empreendimentos existem naquele local. Várias construções, inclusive edifícios verticais, com muitos apartamentos. Mas o Bretas sofreu essa apresentação de uma ação civil pública pelo Ministério Público de Anápolis. Depois da obra construída, depois dos trabalhadores treinados, depois dos trabalhadores contratados, toda a mercadoria nas gôndolas simplesmente impediu-se do supermercado abrir. Responsabilidade exclusiva tão somente da Prefeitura Municipal. Como que a Prefeitura dá autorização para fazer essa construção? A construção é feita sem nenhum questionamento por parte da Prefeitura, dos órgãos de preservação ambiental. Tudo foi feito lá às claras, inclusive com as placas e a construção com quantidade enorme de trabalhadores. Depois do prédio construído, vem esse questionamento. É uma coisa inadmissível. Cabe ao prefeito Antônio Gomide, se ele não quiser sofrer outras decepções, como essa da Almart, que suspendeu seu empreendimento aqui, talvez baseado nessa preocupação com o que está acontecendo com Bretas, cabe ao prefeito Antônio Gomide vir a público e esclarecer por que que isso aconteceu. Por que que a prefeitura autorizou fazer daquela área uma área habitacional? Por que que a prefeitura municipal autorizou o projeto para a construção da obra? Por que que a prefeitura fez vistas grossas durante toda a execução do empreendimento? Por que que a prefeitura não agiu em momento algum e esperou o Ministério Público agir depois que a obra estava construída, as gôndolas colocadas dentro do supermercado, a mercadoria toda lá, o pessoal preparado para trabalhar, contratado, e aí houve um impedimento já há mais de 6 meses. A prefeitura tem que esclarecer isso, para não deixar outros ficarem também na mesma dúvida. Perdemos o Bretas e agora vamos perder o Almart. Pelo menos 500 empregos seriam abertos à população e seria uma oportunidade a mais para os moradores de Anápolis terem onde comprar através de uma concorrência. duas grandes empresas nacionais deixam de se instalar em Anápolis por falta de uma organização administrativa. Isso é muito ruim para Anápolis. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Plantão policial. Plantão policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas no plantão da Polícia Civil de ontem para hoje. Poucas ocorrências foram registradas, mas lamentavelmente, mais um homicídio doloso foi praticado de ontem para hoje. Não sei se foi uma morte acidental, uma irresponsabilidade ou a vontade de matar. Um jovem de 17 anos de idade morreu no hospital de urgências. Segundo informações, esse rapaz teria o nome de Cesário. Cesário Gomes Costa Neto. A informação é que ele estava numa residência acompanhado do Divino e também de um outro rapaz, um amigo dele, um cadeirante. E eles começaram a brincar fazendo roleta russa. Adivinha o que aconteceu com o Cesário? Ele morreu no hospital de urgências. Fato que vai ser investigado pela delegacia da Polícia Civil. É o de número 55. E foi preso esta semana Leonardo Arcanjo. Esse homem é acusado de estuprar a ex-mulher, ameaçá-la, tentar matá-la. E mais uma vez ele acabou preso pela polícia. Deu um trabalho danado, houve luta corporal e ele acabou sendo levado para o presídio. A vítima, a dona Flávia, que já foi sequestrada por ele, espancada por ele, ameaçada de morte, ela nos contou como foi o seu sofrimento desde que esse rapaz saiu da cadeia na quinta-feira da semana passada. Ele foi solto na sexta-feira. Na sexta-feira à noite ele tornou a me ligar, começou a me ligar, falar que estava solto. Daí tudo bem. Quando deu no domingo, ele foi na porta do meu serviço, ele fez campana na porta do meu serviço, ficou pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, só que eu não tava trabalhando. Ele achou que eu tava trabalhando porque meu celular tava desligado, eu não tava trabalhando. E aí ele fez campana na porta do meu serviço. E aí na hora que as meninas foram saindo, ele viu que eu não tava, ele cercou as meninas do restaurante. As filhas da senhora? Não, as meninas que trabalham junto comigo. Ele cercou as meninas perguntando se passou pelo um agente policial, tava com um papel na mão, falou que tinha que assinar, que eu tinha que assinar um papel, e ela, sem saber, deu o endereço da onde que eu morava. Tava ele e mais dois homens de carro. E a partir daí? Aí ele começou a ir lá em casa todo dia. Até no entanto, eu tava conseguindo levar ele, que ele queria voltar e eu tava conseguindo enrolar ele, falando que eu não ia voltar com ele. Até aí, tudo bem. Quando foi ontem, volta de umas 7 horas da noite, ele tava lá, começou a me ameaçar, falou que ia morar lá comigo, que ia voltar a morar comigo, que ia levar os trem dele lá pra casa. Eu falei que não ia. Ele falou que ia. E aí eu comecei a chorar, que eu fiquei desesperada. E nesse meio tempo, a minha mãe e a minha cunhada me ligou pra saber como é que eu tava, se ele tinha ido lá. E aí ele me obrigou a falar que não, que tava tudo bem. Eu falei que não, que tava tudo bem, mas só que minha mãe e minha cunhada percebeu. Ele tava ameaçando só nesse momento. Isso, percebeu que alguma coisa de errado tava acontecendo. Aí ele desligou o telefone, passado meia hora, chegou minha mãe e minha cunhada lá. E meu irmão. Aí ele pegou e falou que não. Que se meu irmão fizesse alguma coisa, se alguém fizesse alguma coisa, ele ia pegar e ia retalhar meu irmão tudinho na faca. Ameaçou de morte. Tava com o estilete, falou. Aí eu tomei o estilete, peguei o estilete, dei pra minha mãe esconder na hora que ele tava lá de fora. E aí eu pedi, pelo amor de Deus, pra minha mãe e pro meu irmão não fazer nada, pra evitar que ele fizesse alguma coisa com meu irmão, que ele é muito agressivo. Aí ele falou que não ia fazer nada, não, e não ia chamar a polícia. Aí ele saiu correndo, porque ficou com medo dos meninos chamar a polícia. Aí passado na hora, no meio tempo enquanto eu estava lá em casa, ele ligou pra mim, com a minha mãe, minha cunhada, meus irmãos, tudo lá, ele ligou pra mim, conversou com meu irmão falou pra ele que não ia fazer nada não, que era pra ele deixar em paz. Aí meu irmão e minha mãe foi embora, ele voltou lá em casa. Daí eu não tive mais sossego, foi a noite inteira me ameaçando com uma faca, me obrigou a ter relação sexual com ele. Eu falei que eu não ia fazer nada, que eu não queria, ele me obrigou a fazer. Resumindo, a senhora foi estuprada por ele? Eu fui estuprada por ele. Eu fiz o exame, tem minha roupa recolhida, tudinho. Desde aquela época que ele sumiu, que ele foi preso, ele sumiu, né? Ele parou, ele deu sossego, pode ficar ligando. Não parou, ele não, não parou. No presídio ele ligava. Ele ficou me ligando de dentro do presídio. Eu fiz não sei quantas declarações com a doutora Oriane, só que não adiantou, ele continuou me ligando. Eu troquei o meu número por duas vezes, ele descobriu o número do meu telefone. Aí, até no entanto, eu pensei comigo, eu não vou trocar o número do meu telefone mais, porque o dia que ele sair, a primeira pessoa que ele vai ligar é pra mim, até pra mim ficar sabendo, pra mim ficar alertado. Porque até no entanto, até hoje, ninguém ainda me ligou me avisando se ele dava solto ou não. Ele saiu sexta-feira passada, não foi? Se não me engano, eu acho que foi, que ele começou a me ligar de sexta-feira passada da rua, de Goiânia. Ele tava ainda em Goiânia, do Orelhão, que ele me ligou. E agora voltou a perturbar a senhora de novo? Perturbar de novo. Agora com mais gravidade, né? Que agora a senhora foi estuprada. Além das ameaças, agora vai responder mais esse crime. Mais esse crime. E ele falou que não, que eu sou obrigada a morar com ele, que eu vou morar com ele. Eu falo que não, ele fala que eu sou obrigada a morar com ele. E tem um negócio, a polícia prende e a justiça solta. Vai acabar acontecendo uma desgraça. Ou ele vai acabar me matando, ou eu vou acabar matando ele. Pois é, esse caso foi parar na sexta delegacia e o Leonardo no presídio. Essas foram as principais ocorrências registradas na área policial nas últimas horas em Anápolis. Plantão policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. A comissão de juristas que discute mudanças ao Código Penal aprovou uma proposta que descriminaliza o ato de uma pessoa fazer uma cópia integral de uma obra para uso pessoal, desde que não tenha objetivo de lucro. Com a decisão, quem realizar a cópia deixa de ser enquadrado pelo crime previsto no atual Código de Violação do Direito Autoral. Dessa forma, a cópia de um CD de música ou de um livro didático para uso próprio deixaria de ser crime. Atualmente, a pena para os condenados pela conduta pode chegar a até 4 anos. O texto aprovado pela comissão ficou com a seguinte redação: não há crime quando se tratar de cópia integral de obra intelectual ou fonograma ou videofonograma em um só exemplar, para uso privado e exclusivo do copista, sem intuito de lucros direto ou indireto. Notícias da Manchester. As inscrições para a próxima edição do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, começarão na próxima segunda-feira, às 10 horas, e seguirão até às 23h59 do dia 15 de junho, informou o ministro da Educação, Aloísio Mercadante. Alvo de contestação de estudantes e brigas judiciais, a correção das redações passará por mudanças. Conforme informações do jornal O Estado de São Paulo, o Ministério da Educação reduziu em 100 pontos a diferença máxima que poderá haver entre as notas dadas pelos dois corretores para que o texto siga para o terceiro avaliador. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Cotação do dólar. Bem, o dólar ontem baixou a menos de R$ 2. É claro que houve a intervenção do Banco Central fazendo leilão de dólares. O dólar comercial encerrou a semana valendo R$ 1,998. Menos de R$ 2. O dólar turismo, R$ 2,15. O dólar paralelo, R$ 2,19. Notícias da Manchester. Eu quero levar aqui o meu abraço, meu bom dia a companheiros aí da zona rural que acompanham o nosso programa. O Divino Rosa, lá da Fazenda Gamelo. O Zé do Neco, da Fazenda Centro, aí na região de Sousânia. Quero agradecer também o seu Lázaro e a dona Dirce, lá da Fazenda Cocal, aqui na estrada Anápolis-Jaraguá, lá perto de Jaranápolis. Muito obrigado pela audiência de vocês. Olha, um fato interessante está acontecendo aqui em Anápolis, na região do bairro São Jorge, e também dos bairros Freustaco e São Lourenço. Alunos e professores estão recolhendo assinaturas em um abaixo-assinado para que não seja fechado o turno noturno do Colégio Estadual Jade Salomão. No período noturno, o Colégio Jade Salomão oferece o EJA, Ensino para Jovens e Adultos. Aqueles que não tiveram oportunidade de estudar na época normal e podem fazer esse ensino praticamente supletivo através do EJA. E por estar com um número reduzido de alunos, principalmente no período noturno, a Secretaria de Ensino aqui em Anápolis, da Secretaria Estadual de Educação, está decidindo acabar com o turno noturno. Se isso acontecer, será um prejuízo para a comunidade, uma vez que os outros colégios que oferecem o EJA estão bem distantes da região e são trabalhadores que trabalham durante o dia todo e estudam à noite e moram naquela região, na Santa Maria, São Jorge, Frei Eustáquio, São Lourenço, e tendo que se deslocar ainda para estudar numa escola distante, acabam abandonando o curso. Com apoio dos moradores dos bairros, através de abaixo-assinado e até mesmo outros movimentos, poderá ser considerada a decisão do Colégio Jado Salomão, ela pode ser reconsiderada e continuar oferecendo ao EJA no período noturno. Nós queremos parabenizar aos professores e alunos que estão lutando pelo bem da região de São Jorge, Frei Eustáquio e São Lourenço, para que o EJA do Jado Salomão no período noturno não seja fechado. Notícias da Manchester. Bom, e agora vamos ao Geral Divino. O nosso repórter vai trazer informações de reclamações que chegam aqui ao programa. Ele vai conversar com o Chico Rosa, que é o representante aí da área social da Prefeitura Municipal. Vamos lá. Nós estamos na Secretaria de Ação Social com o senhor Francisco Rosa, que é o secretário. É que nós temos recebido uma série de telefonemas de pessoas moradoras lá do Copacabana, questionando o que vai ser feito daquelas casas que foram vendidas para determinadas pessoas e elas não assumiram. As casas estão abandonadas, estão recebendo a visita de bandido, de pessoa para usar droga, bebida de toda espécie de droga, e muita gente precisando dessas casas. As pessoas que não compareceram para receber essas casas. Senhor Francisco Rosa, o que vai ser feito com essas casas? Qual é o pensamento da Secretaria de Ação Social e qual é o pensamento também, é claro, da Caixa Econômica? Bom dia. Bom dia, Geraldo. Não, o pensamento da Caixa é novamente retomar as casas, porque foi todos receberam a casa, fizeram o contrato de locação, não é? E de financiamento. E aí o que é que aconteceu? A Caixa pediu uma intervenção nossa, do município, para ajudá-los em uma pesquisa, olhando quatro situações. Primeiro, casa vazia; segundo, casa cedida; terceiro, casa alugada; quarto, casa vendida. Então a Caixa, a Secretaria Social, nós fizemos um levantamento lá e devolvemos para a Caixa, levantando em torno de mais de 50 famílias, que até pelo número de 1.125 moradias e pouco, e mandamos para a Caixa. E a Caixa então ajuizou uma ação para retomar a casa, porque na realidade não tem mais nada conosco hoje, prefeitura, porque a casa é do município, é da Caixa. A Caixa financiou, a pessoa não mudou, vendeu, alugou, você deu, ele não pode. Então vai ser tomado, e quem entrou nesse jogo vai perder, vai ser retirado dessas pessoas, e aí a Caixa vai retomar o programa Minha Casa Minha Vida e pedir a indicação de novas famílias. Aí nós faremos. Notícias da Manchester. Pois bem, e agora nós vamos àqueles que telefonaram para 3943-9303. 3943-9303 é o telefone democrático, onde você deixa a sua mensagem. Nós levamos ao ar, levamos ao conhecimento da autoridade e ajudamos a prefeitura a saber mais a respeito de Anápolis pela voz do próprio morador de Anápolis. Vamos lá, aqueles que telefonaram para 3943-9303. Fala comunidade. Bom dia, aqui quem fala é a Leila. Eu quero perguntar aonde que anda a Leila aqui do Paraíso. Onde anda esse povo do agente de Edemias? Há tempo que eles não passam aqui na Novo Paraíso. Por quê, Ademar? Quando não tem um agente na área, eles colocam as pessoas para trabalhar, nem que seja os meio período. Aonde anda esse povo, Ademar? Aonde? Eu só queria saber. porque sempre ele sempre coloca, coloca assim, as pessoas para cobrir esta área, as áreas, que não pode deixar um bairro sem um agente de saúde, então por que eles não fazem novos concursos para ver se alguém queira? Obrigado, Demar. Fala comunidade. Bom dia, Tamara. Meu nome é Cláudio, eu moro aqui no Cali Sobrão. Há algum tempo atrás, no comercial da televisão, falando que a Nápoles tinha ganhado o primeiro lugar em um dia de odontologia. E eu queria te perguntar uma coisa, Tamara. Como que o prefeito fala uma coisa dessa, sendo que eu preciso fazer um tratamento pela prefeitura lá no centro? E só vão me atender daqui um ano. Disse que só tem vaga daqui um ano. Aí eu queria que você olhasse isso aí pra gente. Meu nome é Cláudio, eu moro aqui no Vale do Sabão. Tudo bom? Fala comunidade. Bom dia. Quem tá falando é o Marcos, do bairro Granville. Sim, eu tô comunicando aqui outra vez sobre o nosso assalto lá no bairro. Dizendo ao senhor que o prefeito da cidade prometeu de assaltar todos os bairros sem ter assalto, assaltar nesse mandato dele. Então, ele assaltou o bairro Primavera e assaltou no final do bairro São Jerônimo, umas três ruas que tinha lá. E as máquinas saíram de lá do Primavera e saiu do bairro São Jerônimo. Deixou o nosso bairro aqui sem assalto. Tem buraco demais para nós descer de carro, até deixar um caminhão de lixo. É complicado. Tem dia que o lixeiro nem passa lá para abrir o buraco. Deixa eu ver se fica aí para nós. Muito obrigado. Bom dia, senhor. Fala comunidade. Será, bom dia. Será, obrigado para o senhor dar os parabéns à Polícia Rodoviária Federal. Eu sou o Carlos, que ligou em reclamando das caçambas. Hoje, quinta-feira, eles estavam ali na porta da TCA fiscalizando a caçada senhora que estava derramando terra na BR. Enquanto isso, o centro TT só serve para ficar lá na parte das árvores, lá no centro. Para que o centro TT não faz nada? Para fazer uma fiscalização, depende da Polícia Rodoviária Federal para organizar o trânsito. Então, para que tem esse centro TT? Tem que acabar com esse fenômeno, que é só a polícia que trabalha, a PM. Ou então a Polícia Rodoviária Federal, obrigado pela ajuda que o senhor teve aí, passando esse caso para eles, e um bom dia. Fala comunidade! Bom dia, Renato. Aqui estou falando Fernando, Parque Brasília. Queria agradecer por você ter, no ano passado, falado a respeito do asfalto aqui em Anápolis, e aqui no nosso bairro, aqui no Parque Brasília, na C48 e na CB50 e 52. Prefeito, o asfalto, tudo perfeito. Está ficando uma população daqui, eu agradeço mesmo que você tenha trabalhado e lutado pela asfalto aqui no nosso bairro. Eu só queria fazer uma colocação a respeito dessa dúvida. Ficou um papel, ficou bom, excelente. Mas a população não tem respeitado a questão de velocidade. É embaçado aqui na rua de 50 e na 48, 50 e com muita velocidade. Querendo que faça uma reclamação para eles fizeram por uma rota aqui, para diminuir a correria do pessoal aqui. Obrigado e bom dia. Fala comunidade. Demar, não deixe de ouvir seu programa todos os dias. Levanto cedo para me ouvir, mas eu quero te parabenizar, Demar. Parabenizar mesmo. Você é nota 10, nota 10. Agora realmente o prefeito vai querer mostrar, colocou um secretário novo, inclusive, deve entender nada, né? Aí, foi estando político, eu quero ganhar outra vez, você reclama, você fala, você briga, no final das contas, Demar, o prefeito vai ser bonzinho. Né? Ele fala assim, não, ele trabalha, ele faz isso, ele faz aquilo. Aí o povo fica tudo comovido, o povo fica tudo assim, nosso prefeito é bom, nosso prefeito faz isso, ele faz praça, ele está deixando as praças cheias de cachoeira. Né? É isso aí, Ademar, mas eu quero te parabenizar porque você realmente fala a verdade. Parabéns, Ademar. Parabéns. 10. Você é nota 10. Obrigada. Bom dia para vocês que telefonaram, bom dia para vocês que estão diariamente nos acompanhando. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação. Os senhores ouviram aí o Fernando lá do Parque Brasília, o Marcos lá do Granville pedindo o asfaltamento para o bairro, fizeram lá no São Jerônimo e também na Primavera, mas levaram